Por que que as pessoas dormem no culto? Aí, né, a menininha levantou a mão, foi a primeira a levantar a mão. É? Por que que as pessoas, aliás, por que que não se pode fazer barulho durante o culto? Aí a menina pegou e levantou a mão bem rapidamente, para não acordar as pessoas. É? Então é por isso que não se pode fazer barulho durante o culto. Amém? Se você não sabia, esse é o motivo que você tem que ficar quietinho durante o culto. Tá bom, querido? Amém? Glória a Deus. Mas nesta noite eu quero falar sobre um tema bastante sugestivo. Né? E o nome da minha mensagem é O vinho precisa ser novo. Amém? O vinho precisa ser novo. No mundo nós entendemos que o melhor vinho é o... Amém? No mundo as pessoas pensam assim, que o melhor vinho é o vinho velho. Mas no reino de Deus, como o crente, você sabia que o crente ele é para contrariar, né? Você lembra daquela banda que tinha aí de pagode? Só para contrariar? Então, se quiser colocar esse nome, nós também somos assim. Nós somos o crente. Você já percebeu que o crente é tudo o contrário? Ele é o contrário do mundo aí fora. As pessoas elas não conseguem entender isso. Mas o crente é contrário. Um dos motivos que aconteceu com a perseguição dos apóstolos, e tem até um fato muito interessante, que Paulo, começaram a falar, olha, aquele Paulo, sabe o que aquele cara faz? Aquele cara está tirando todo o dinheiro, está tirando a nossa renda, porque ele está pregando que não pode adorar outros deuses. Então, as pessoas que viviam de fazer naquela época deuses, né, de madeira, de pedra, começaram a ficar sem profissão. Então, um dos motivos que começaram a perseguição dos apóstolos foi financeiro, porque as pessoas estavam perdendo a sua profissão. Então, o evangelho ele é contrário às coisas do mundo. Então, um dos motivos que as pessoas perseguem os crentes é financeiro. Sabia disso? Por exemplo, uma pessoa que ela fabrica bebida alcoólica. Se ela se converter, com certeza aquela fábrica vai fechar. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Se a pessoa, ela, né, lá na Bahia, lá em Fortaleza, até esses tempos atrás, tem uma reportagem na Rede Globo, de que o evangelho estava prejudicando o carnaval, porque muitas baianas estavam deixando de ir lá, né, para o carnaval, para os blocos de carnavais, olha só. Então, o evangelho é sempre o contrário. Então, quando se fala de vinho, a palavra de Deus, ela diz, a Bíblia diz que o vinho novo é o melhor. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 9. Eu quero ler um texto, juntamente com os irmãos. 9, do 16 ao 17. Mateus, capítulo de número 9, do versículo 16 ao versículo 17. Olha só que coisa interessante. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Queridos, é claro que o Senhor Jesus aqui, ele não estava falando do vinho. Ele não estava falando da bebida em si. Mas ele estava ilustrando algo que é muito importante para a nossa vida. Por quê? Jesus ele veio para resgatar o que se havia perdido, nos ensinar como é o reino de Deus. O reino de Deus, aqui ele fez uma comparação. Ele pegou aquele, né, o vinho e o odre e fez uma comparação para a nossa vida. Então, não é nada disso, não é? Você não vai chegar lá e falar, o pastor falou que agora só tem que tomar vinho novo, né? Por favor, queridos, né? Não me comprometam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Então, foi uma ilustração que o Senhor usou para demonstrar como é o reino de Deus. Então, o que que acontecia naquela época? Naquela época não existia vasilhame de vidro, Não existia a tecnologia que existe hoje. Então, quando eles se faziam vinho, eles se colocavam em odres, que era um recipiente feito de couro, né, de animal. E à medida que o vinho fosse fermentando, o couro ele ia expandindo, como se fosse uma bolsa. E ali, com o passar do tempo, aquele couro ele se tornava resistente. Só que, se você pegasse o vinho novo e colocasse num odre, já que já era usado, ele não tinha mais para onde expandir. Então, ia se romper o odre, e assim o vinho, aquilo que eles tinham que se colocar, o vinho iria se perder. Então, aqui o Senhor Jesus ele usa uma ilustração para demonstrar como é a nossa vida. E isso, querido, é interessante, porque o reino de Deus, ele também funciona dentro de determinadas regras. Assim como existem regras no nosso mundo atual, o reino de Deus também existe regras. E para você viver dentro do reino de Deus, você também tem que viver dentro de algumas regras. Como é que se conhece, por exemplo, um americano? O americano, você conhece ele, obviamente, pela sua língua, mas também pelos seus costumes. Se você começa a observar uma pessoa, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, um gaúcho, mesmo que ele não fale nada para você que ele é gaúcho, você vai começar a observar e vai perceber que ele é um gaúcho, porque ele tem uma determinada linha, um determinado proceder, assim como todas as outras pessoas. E no reino de Deus também. O reino de Deus, ele existe os padrões do qual nós precisamos para podermos nos alinhar com as características do reino e também ser considerados dignos desse reino. Então, para que nós possamos ser inseridos no reino de Deus, não tem esse negócio de, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, não. Existem padrões dentro do reino de Deus. Uma das coisas que hoje mais tem mexido com a igreja e tem colocado até mesmo em dúvida, porque hoje o reino de Deus está meio que sem padrão. Às vezes as pessoas elas entram dentro da igreja, saem do mundo e elas querem manter o mesmo padrão que elas têm lá no mundo. Não pode, não tem como. Aqui o Senhor ele nos dá um exemplo que você não tem como colocar aquilo que é novo. O vinho aqui é a representação da palavra de Deus, a representação das coisas boas que Deus tem para nós. O vinho ele tem algumas representações na Bíblia, e uma dessas representações que o Senhor ele falou poderosamente comigo é que o vinho ele representa a alegria na Bíblia. Uma das representações do vinho. E todos nós sabemos que o pecado ele trouxe problemas muito sérios para o homem. E por causa dessa seriedade que o pecado ele trouxe para nós, ou seja, o Senhor ele quer tirar de nós, ele quer tirar esse vinho velho, ele quer tirar tudo o que é velho da nossa vida e começar a colocar coisa nova. Mas para que esse vinho, a alegria do Senhor, ela venha na nossa vida, é preciso que também o odre da nossa vida também seja novo. Ou seja, tudo que é velho da nossa vida precisa sair da nossa vida. Tudo que é velho. Tudo que você imaginou de que coisas velhas que você trouxe lá do mundo não serve no reino de Deus. Não serve. O padrão do reino de Deus é completamente diferente do padrão do mundo. Às vezes as pessoas elas pensam que elas podem viver na igreja como elas vivem no mundo. Não pode. Não tem como. É um novo estilo de vida. É um novo padrão de vida. É uma nova forma de vida. E nós estamos falando aqui sobre a campanha da multiplicação e colheita. Nós precisamos também entender que Deus ele tem também prosperidade para a nossa vida. Deus ele tem uma mudança na nossa vida que é completamente diferente dos padrões do mundo. O maior problema é que as pessoas elas imaginam que a mesma prosperidade que se tem lá no mundo tem-se também dentro da igreja. Não é. É completamente diferente do padrão que o mundo vive lá fora. E uma dessas coisas que o Senhor ele ministrou fortemente ao meu coração é que nós precisamos saber que tudo que nós precisamos e necessitamos, ele vem da mão de Deus. É diferente. O mundo lá fora, ele pensa que eles têm a capacidade de construir, eles têm a capacidade de fazer, o homem tem a capacidade de fazer, mas no reino de Deus não é assim. O segundo ponto é o padrão financeiro do mundo não pode ser o nosso padrão. O mundo busca riquezas para fugir do que Deus disse para o homem, que do suor do seu rosto tiraria da terra o seu sustento, é o que está escrito lá em Gênesis 3:19. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para você e você não me responda, responda para você, porque eu não quero aqui, né? Vai que tem alguém aqui que faça isso e eu não quero te expor. Por exemplo, não me responda, tá? Eu vou perguntar, mas não responda. O crente pode jogar na loteria, na Mega Sena, sim ou não? Não responda, não responda. Eu tinha minhas dúvidas quanto a isso. E um dia o Senhor me respondeu, o que que acontece, por que que as pessoas querem ganhar, na Mega Sena, vamos se dizer aí, o cara vai lá, faz um joguinho e ganha lá 30 milhões, vamos supor, a primeira coisa que ele pensa é fazer o quê? Parar de trabalhar, sim ou não? É a primeira coisa. Aí na verdade, o que que é isso? Se você for olhar, não tem nada de errado você fazer isso, porém, o que o homem quer é fugir do trabalho. O homem quer fugir do trabalho, sendo que o próprio Deus, em Gênesis 3:19, ele disse, olha, ele falou, pecou, fez um monte de coisa errada, mas você agora vai ter que trabalhar, você vai ter que tirar da terra o teu sustento. Então isso, o trabalho foi algo, tem às vezes as pessoas perguntam, quem foi que criou o trabalho? Ah, eu não sei não, mas se eu soubesse eu matava. Pois é, você não pode matar ele. Quem criou o trabalho foi Deus. Quem criou o trabalho foi Deus. É claro que antes, desde o princípio, quando Deus criou o trabalho não tinha a fadiga que tem hoje. Adão não precisava bater o cartão, 8 horas, 7 horas, sei lá. Adão não precisava fazer isso. Adão, ele trabalhava, mas o trabalho era um prazer. E ali o que que acontece? Então, quando o homem ele quer, na verdade, fugir, ele quer arrumar um meio de trabalhar, de ter todo o seu sustento sem a necessidade do trabalho. Queridos, quando nós olhamos para o padrão de Deus, nós ficamos perguntando, será que Deus tem prosperidade para a minha vida? Deus tem prosperidade. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Em terceiro lugar, o mundo vê a riqueza e a prosperidade financeira como segurança para o seu futuro. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos ler aí o versículo de número 19. Olha só o que o mundo diz. Dá para colocar aí, Alanis, projetar para nós? Lucas, capítulo 12, do 19 ao 21. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga-te. Pode prosseguir. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, o padrão do mundo, ele vê na riqueza segurança. A riqueza, ela traz para nós uma falsa segurança. E nesse texto, nós vemos que Deus, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas no mesmo instante Deus pode dizer, sobe para cá, e aí? Tudo que você preparou, o que você trabalhou a vida toda, eu tenho certeza, se você trabalhou bastante, seus filhos vão falar assim, ai, como meu pai era bom. Ai, pai, ia fazer o quê, pai? Agora eu preciso gastar o dinheiro que o senhor me deixou. Com certeza o filho vai falar isso, mas você ralou. E o que que nós precisamos entender também, em quarto lugar? Entender que a vontade de Deus para nós é que haja prosperidade e crescimento em todas as áreas. Segunda Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 5. Olha só o que diz esse texto. Segunda Crônicas 26, versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós precisamos entender que a prosperidade para as nossas vidas, ela vem da parte de Deus. E quando você busca a Deus, Deus te faz prosperar. O maior problema, querido, é que as pessoas veem dificuldade em buscar a Deus. Nós estamos num propósito aqui de estar orando a partir das 5 horas da madrugada. Pensa num negócio que é difícil você levantar às 5 horas da madrugada para vir orar. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E eu vou te contar para você. Outro dia, eu estava em casa, né, para levantar. E eu falei, caramba, de novo, né, 5 horas da manhã. A gente levanta um pouco antes, claro, uns 15 minutos antes. Mas aí o Senhor me fez lembrar dos dias em que eu levantava 2:30 da manhã para ir trabalhar. Eu falei, meu Deus. Falei, vou orar, já é 5 horas, tanto, são 3 horas a mais, meu querido. Né? São 3 horas a mais. E eu me levantei. E não é fácil buscar a Deus. Mas, querido, nós temos prova, entendimento de que quando um homem ele busca a Deus, Deus o faz prosperar, e foi o que aconteceu aqui com esse rei. O rei ele se pôs a buscar a Deus, e ali diz que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós precisamos entender que Deus, ele deseja isso da minha vida. Deus, ele deseja a tua prosperidade. Muitas vezes as pessoas elas entram na igreja e acham que Deus ele não quer isso. A única coisa que Deus ele quer é te castigar, fazer você sofrer. Não, Deus não quer isso de você. Deus ele não exige isso de você, querido. O preço pelos teus pecados, Jesus já levou na cruz. A palavra de Deus ela diz que o escrito de dívida que era contra nós foi arrancado. Foi arrancado, você não tem mais nada. Você não deve mais nada para Deus. E tem pessoas que pensam, ah, eu devo o diabo. Não, você não tem nada. O diabo não tem nada de você. Você não deve nada para o diabo. Todos os pecados que nós cometemos não foi contra o diabo, foi contra Deus. Mas a Bíblia diz que o escrito de dívida, que era contrário, que era contra nós, foi rasgado, encravado na cruz. Hoje você é livre. O Senhor veio para te resgatar. Quando o Senhor entrou ali na casa de Zaqueu, ali o Senhor disse para ele: eis que chegou a salvação a esta casa, porque o Senhor veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Deus quer mudar a tua história. Você veio aqui nesta noite porque Deus tem um propósito para transformar a tua vida. E eu tenho certeza que se você propor a buscar a Deus, Deus vai começar a mudar a história financeira, sentimental, seja a área que for. Deus tem desejo de transformar a tua vida, porque a palavra do Senhor ela diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas é necessário uma coisa, é necessário uma coisa: você começar a limpar o teu coração. Limpar o teu coração. Zona, eu quero ter uma casa na praia, eu quero casar, eu quero fazer isso. Uma vez eu estava, há muitos anos atrás, eu estava lá fora, o culto havia terminado, e eu estava trocando uma lâmpada lá fora, e o povo saindo. Aí teve uma irmã que saiu da igreja aqui, falando: ah, eu estou cansada de vir para a igreja. Eu estava lá em cima, né? Ela não me viu. Eu estou cansada de vir para a igreja. Como eu queria ter o meu marido. Se eu tivesse meu marido, eu ia ficar em casa esquentando o meu pé. Aí eu virei e falei: por isso que você não tem. E até hoje ela está solteira, querida. Já faz uns 10 anos. Até hoje ela está solteira. Queridos, então nós precisamos entender. Deus, ele quer dar. Mas a pessoa precisa entender que o padrão do reino de Deus é diferente. O padrão de que Deus tem de prosperidade para você é diferente. O maior problema das pessoas, as pessoas não recebem, porque elas até buscam a Deus, mas Deus conhece o nosso coração, Deus sabe. Se Deus olhar para o teu coração hoje, como é que está o teu coração? Qual é a intenção se Deus te fizer prosperar hoje? Será que amanhã você vai estar aqui? Será que você vai dar a honra, a glória a Deus? Que verdadeiramente, querido, tudo aquilo que o Senhor tem para você, será que você vai honrá-lo? Olha o que diz Salmo 112, o versículo de número 1. Olha só. Salmo 112, versículo de número 1, diz assim: louvai ao Senhor. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Aqui está dizendo que você precisa amar a palavra de Deus, se deleitar na palavra de meu Deus. E quando você fizer isso, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. O versículo de número 2, olha só, isso é para o homem que teme a Deus, o homem que se alegra, tem prazer em ouvir a lei de Deus, tem prazer em ouvir os mandamentos de Deus. O versículo de número 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoado. Versículo de número 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha só que coisa tremenda, querido. Então a prosperidade do crente, a prosperidade dentro da casa do Senhor, precisamos entender que ela tem que vir de Deus. E ela é para Deus. Tudo que o Senhor fizer na tua vida, tudo que o Senhor fizer na tua vida, você precisa entender que é dele que veio. Então, para você recomeçar a receber aquilo que Deus ele tem para a tua vida, você precisa tirar aquilo que é velho da tua vida. Você precisa tirar o vinho velho. Para você receber o vinho novo, aquilo que Deus tem para a tua vida, você também vai ter que se renovar, porque esse odre, nós somos os odres. A tua vida precisa ser renovada, você precisa começar a pensar como Deus ele pensa. E como viver a prosperidade de Deus para nós? Primeiro, como eu disse, precisamos deixar a nossa velha maneira de viver. Não podemos viver e nem buscar a riqueza como o mundo a busca. As advertências para as pessoas que buscam a prosperidade, queridas, são terríveis na palavra de Deus. As pessoas que buscam a prosperidade sem uma direção específica de Deus, sem tirar as coisas velhas que estão guardadas na sua vida, são terríveis. Nós precisamos também, uma das coisas que mais Deus ele fala na palavra dele, e eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade com isso, saber economizar, saber gastar aquilo que Deus deu para nós, saber discernir o tempo. Tem pessoas que elas não conseguem entender, não, Deus ele quer que eu gaste, quer que eu compre, não. Nós precisamos entender, na palavra de Deus há momentos em que Deus mandava o povo guardar. Há momentos que Deus ele mandava o povo comer até não aguentar mais. Mas havia momentos que Deus também falava, olha, agora é momento de guardar. Um exemplo desse foi quando José ele foi para o Egito. José, interpretando o sonho do faraó, ele falou que haveria 7 anos de prosperidade e haveria depois 7 anos de fome na terra. Então Deus orientou ele a guardar naqueles 7 anos, porque nos outros anos ele iria comer. E há momentos na Bíblia que Deus ele fala para o povo, pode comer pão até se fartar, e o povo foi lá e se fartou. Mas há momentos também em que Deus ele falava para o povo, olha, o maná vocês vão pegar só para hoje, ele não serve para amanhã. E ali toda vez que o povo desobedecia, pegava para guardar para amanhã, quando chegava no outro dia, estava tudo podre. E nós vemos também Jesus, na multiplicação dos pães, o que, que aconteceu quando sobrou os pães, ele falou para os discípulos, juntai as sobras. Então nós precisamos discernir o tempo, é tempo de gastar, é tempo de guardar, qual é o tempo? Nós precisamos buscar isso de Deus, reconhecer que tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, será para a glória dele. Tem pessoas que elas não entendem isso, né? Outro dia um irmão falou uma verdade, tem pessoas que compram um carro, ora, pede para Deus dar um carro, Deus dá, ele coloca lá, propriedade exclusiva de Jesus. Só que aí o irmão vai pedir uma carona para ele, ele fala, não posso, está cheio. Ué, mas não é propriedade exclusiva de Jesus? Se é de Jesus, não é seu, meu amigo. Tem pessoas que não coloca lá. Não, então não coloca propriedade exclusiva de Jesus, porque se você colocou, o irmão chegar lá e te pedir emprestado, você vai ter que emprestar. Às vezes as pessoas não pensam isso. E uma das coisas que nós precisamos entender é que as pessoas têm mais dificuldade. Saber que tudo que Deus coloca na nossa mão serve, sabe para quê? para nós também doarmos. Ser um doador em todas as áreas da nossa vida. Abra sua Bíblia, Provérbios 11, nós vamos ler o versículo 24 e 25. Provérbios, capítulo de número 11. Diz assim: a quem dá liberalmente, olha só que coisa tremenda, se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Essa é uma outra regra do reino de Deus. Você recebe, mas também você tem que ser liberal para dar. Se você é uma pessoa que você, né, só me dá e nada. No reino de Deus isso não funciona. O mundo pensa assim: ah, quem quiser vai trabalhar. Se Deus te prosperar hoje, e amanhã você vê uma família necessitando de uma cesta básica, o que você vai fazer? Você vai correr? O que você vai fazer? Será que se você tiver, você vai ser uma pessoa liberal? Quando alguém precisar financeiramente, quando tiver alguém lá doente, você vai pegar o teu carro, vai levar lá no hospital? Você vai, quando Deus te der prosperidade, você vai em outra cidade buscar alguém? Você vai em outro estado buscar alguém que está necessitando, precisando? O que você vai fazer? Então, no reino de Deus, para você prosperar, você tem que mudar os teus pensamentos, mudar a tua conduta. Filipenses 4, 18 e 19, olha só que coisa tremenda também aqui. Filipenses 4, versículo 18 e 19, diz algo também muito interessante: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A maioria dos crentes só pega o versículo 19, mas se esquece que esse versículo 19, ele está ligado no versículo 18. Só vai receber quem der. Só vai receber quem tiver disposto a doar. Só vai receber quem verdadeiramente tiver uma vida mudada e transformada. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 35. Olha só o que diz esse texto. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 35. Tenho-vos mostrado que tudo, trabalhando assim a mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa é a regra do reino de Deus. Quando no teu coração houver essa liberalidade, Deus vai começar a te prosperar. Tem pessoas que elas pensam que elas estão ganhando mais, trabalhando mais, tendo um emprego melhor, tendo uma melhor profissão, elas vão prosperar. Não é essa a regra do reino de Deus. Querido, é impressionante. Deus, ele não soma um mais um. Um mais um para Deus pode ser qualquer valor. Zero para Deus pode também ser qualquer valor. Deus, ele não tem regras. A regra dele é: se você realmente tiver um coração tratado, se você tirar tudo aquilo que é velho da tua vida, o pensamento que o mundo tem, para conceber o pensamento do reino de Deus, você vai prosperar. Nós estamos numa campanha. Nós estamos buscando a bênção de Deus para a nossa vida. E agora, se Deus deseja a nossa prosperidade, por que muitos não conseguem viver o que Deus tem para elas? Por quê? Porque não se enquadram e não querem deixar os velhos costumes, deixar os velhos pensamentos, para começar a receber o vinho novo de Deus. Deus não deita vinho novo em odres velhos. Deus, ele não vai colocar aquilo novo em você, aquele vinho novo, aquela alegria que você tanto deseja, com pensamentos velhos. Deus, ele não vai fazer isso. Deus, ele não vai dar para você, sendo que ele sabe que tudo aquilo que ele colocar na tua mão vai se estragar. Porque aquilo que Deus tem para você é tão grande. Ele usa essa comparação do vinho para dar um exemplo de algo sobrenatural. Algo tremendo, algo grandioso, porque a representação do vinho é essa. A alegria que Deus tem para você. O que você é hoje não comporta aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ter que deixar os teus pensamentos, os teus costumes, as tuas velhas maneiras, para poder receber o novo de Deus. Muitas pessoas, queridos, ainda não casaram. Porque talvez se Deus der para ela aquilo que ela tem, que deseja, ela vai estragar. Muitas pessoas não prosperaram. Deus tem empresas. Deus tem projetos financeiros para cada um de nós. Mas muitos ainda não conseguiram receber. Porque se Deus colocar hoje na vida dela, ela vai jogar fora. Como devemos usar e agir diante da prosperidade que Deus tem para todos os filhos dele? Como nós vamos agir? Como você reagiria se amanhã, você que hoje ganha aí 2.000, 3.000, fosse promovido e fosse ganhar aí 15.000 reais, 20.000 reais, o que você iria fazer? O que você iria fazer com esse dinheiro? Será que você iria chegar e falar, olha, meu Senhor, eu sou tão abençoado. Eu estava vivendo com 2.000, agora o Senhor me dá 20.000. Você não poderia viver com 5.000? Que com certeza a sua vida ia ser maravilhosa com 5.000 reais. Ah, Senhor, eu vou viver com 10.000, os outros 10.000. Eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar os meus vizinhos, vou ajudar o meu pai, vou ajudar. Querido, se você ganhava 2.000, agora você com 10.000, você imagina como é que vai ser a sua vida? Mas tem pessoas que dizem não. Passa a mão na mulher, nas crianças, fala, vamos para o shopping. Vamos viajar. Vamos gastar. E ela se esquece que Deus deu aquilo para ela. Para que ela também soubesse que existe um Deus que pode mudar a história da vida dela do dia para a noite. Então, você acha que Deus, ele colocaria vinho novo nesse odre velho? Ou será que hoje você pode dizer, eu estou preparado para receber o que Deus tem para mim? Eu tenho certeza, querido, que Deus, ele quer derramar vinho novo na tua vida. Deus, ele quer derramar vinho novo na tua vida. Deus, ele quer te ver prosperar. Deus, ele quer derramar alegria na tua vida. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. É noite de mudança. É noite de mudança, Deus, ele quer mudar a minha, Deus, ele quer mudar a tua vida. Eu aprendi uma coisa. Quando eu vejo alguém numa posição, é porque ela sabe o que eu não sei. Se eu soubesse o que ela sabe, eu estaria na posição dela. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, perguntando, Deus, como é que vai haver transformação? Eu estou te dando a receita hoje. O que que você pensa? Ah, mas eu não concordo. Tem pessoas que elas não trabalham. E eu ainda, quando vê ela passando necessidade, eu vou ter que dar uma cesta básica para ela. Deus, ele testa a nossa fidelidade. O Senhor, ele diz, ser fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Eu sei que você quer muito de Deus. É errado eu desejar o melhor de Deus? Não, não é errado. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, diz, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. O diabo veio. Lá em João 10:10 está escrito, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Deus quer mudar a tua história. Deus, ele quer mudar a tua história. E eu quero perguntar para você nesta noite. você está disposto a receber esse vinho novo? Se você estiver disposto a receber este vinho novo, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Você que está disposto a receber esse vinho novo, você que está disposto a receber esse vinho novo, você vai ter que tirar tudo o que é velho da tua vida. Você vai ter que parar de pensar pequeno e começar a pensar grande. Com os teus olhos fechados. Com os teus olhos fechados. Você vai falar com o Senhor: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Queridos, eu sei que muitos aqui estão com o seu coração nesta noite apertado. Porque você percebeu alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada. E eu quero que você, num ato profético, você que percebeu que as coisas da sua vida precisam ser mudadas, e você que quer receber esse vinho novo, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente como um ato, mostrando para Deus que você quer mudança na tua vida. Eu não sei o que é, eu não preciso saber o que é, mas é você e Deus. Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que quer uma mudança na tua vida, você que quer receber essa prosperidade de Deus na tua vida, saia do teu lugar e venha aqui. Aleluia. Deus vai fazer milagres aqui nesta noite. Deus vai transformar, querido. Deus vai transformar. Não é eu que tiro. Você sabe o que precisa sair da tua vida. Você sabe quais são as áreas da tua vida que precisa de mudança. Você sabe quais áreas da tua vida precisam ser transformadas. Que pensamentos que você tem que precisam ser mudados. Muitas vezes nós temos pensamentos que não agradam a Deus e precisam ser mudados. O vinho velho precisa sair da nossa vida. Você precisa jogar fora este vinho velho. Você precisa jogar fora essa sua atitude velha. Você precisa jogar fora este sentimento, este pensamento, e começar a receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Tu és a minha canção. Na mãe ele teve que mergulhar 7 vezes. Na mãe ele teve que mergulhar 7 vezes para que a vida dele fosse transformada. Tu és a minha canção. Nesta noite eu quero que você comece a mergulhar com assim como Naamã desceu, assim como Naamã precisou mudar, porque Naamã ele era alguém que tinha uma lepra, ele tinha algo escondido na vida dele que precisava ser mudado. E quando ele mergulhou, você vai descer nesta noite como Naamã desceu naquele rio. Eu quero que você que está na frente comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas. Feche os teus olhos, você que está aqui na frente. Deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor falar com você. Oh, Deus vai falar com você. Deus vai começar a mostrar para você. Deus vai começar a mostrar para você. Oh, rehala shuriande karabalai. De tudo que sou, só para servir.